história, um sorriso, seu sorriso, um amor que nos envolve na mesma canção. É um sonho que me espera, a esperança que se sonha, para todos uma festa e pra você, meu coração. Quando chega a flor e bela, a alegria se desperta. Sua força, minha força, a canção que todos cantam é sua canção.